Aqui é Meteoro. Alô, Sandro, bota a carreta Mega Meteoro pra sabugar geral. Carreta Mega Meteoro, o pancadão automotivo de Belém do Pará. Fix, assistência técnica. Picadão, dão, picadão, dão. E solta um batidão. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Equipe Barão Vermelho e Viper Sound. A qualidade em som automotivo. Pastrana, rodas e pneus. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia, pega sua presa e dá-lhe a bicada. E louco, tio, mete suas bicadas, passa. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Dá-lhe, DJ Mariano! DJ Mariano, o showman do som automotivo. Mega Meteoro, som com alta qualidade e dimensão sonora. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso. Braço, rola som. Esse é o som, minha Mega Meteoro. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ver, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ver, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama. O pai te ama, é. O pai te ama. Fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama. O pai te ama, é. O pai te ama. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Da sua presença, alô, me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te

mais. Manu, Manu, batidão. Não é fantasia, amor, nem o conto de um sonho. Não pense, amor, eu vou noivar com você. Desencana, vai, quero curtir essa noite. Não vai se apaixonar, é só mais um coração pra colecionar. Sai, vamos curtir, hoje você é meu, vamos sair. Quero te usar bem devagar. A onda agora é o Badala, o maestro é o DJ Jean. DJ Alzheimer Play vai tocar. Não se engane, aqui é Carreta Meteoro, tecnologia sonora do Pará. A falta desse amor só me fez sofrer. Até hoje me pergunto onde está você. Meu coração vive a lembrar tudo que vivemos. O quanto fui criança em perder você. Sou melhor que você. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da mil maravilhas. Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. Sou melhor que você. Viviane Batidão, Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da mil maravilhas. Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar, e de você não quero lembrar. Na cal, suas roupas e o que quiser, porque não vai doer. Dou a volta por cima, sou melhor que você. A chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar, e de você não quero lembrar. Na cal, suas roupas e o que quiser, porque não vai doer. Dou a volta por cima, sou melhor que... Olha o palhaço pirou, olha o palhaço pirou. É o live na parada, as alerquinas dão valor. Olha o palhaço pirou, olha o palhaço pirou. É o live na parada, as alerquinas dão valor. DJ Mariano, dando gás na sua balada. A mina tá na minha, eu vou meter na fita, no Super Pop Live. Pica, pica, pica. A mina tá na minha, olha que eu vou meter na fita, no Super Pop Live. Pica, pica, pica. Aqui não tem comédia, a gente manda na parada. Aqui não tem caô. Picada, picada, picada. Juninho é quem comanda esse show. Oh, oh, oh, oh. Wesley e Nandinho é pegada, meu amor. Oh, oh, oh, oh. E Juninho é quem comanda esse show. Oh, oh, oh, oh. Wesley e Nandinho é pegada, meu amor. Banda Pérola Negra! Joy Bilassi! Aí, baby! Olha o palhaço pirou, olha o palhaço pirou. É o live na parada, as alerquinas dão valor. Olha o palhaço pirou, olha o palhaço pirou. É o live na parada, as alerquinas dão valor. Puro, dos, puro, dos, seis, a bailar. A mina tá na minha, eu vou meter na fita, no Super Pop Live. Pica, pica, pica. A mina tá na minha, olha que eu vou meter na fita, no Super Pop Live. Pica, pica, pica. Aqui não tem comédia, a gente manda na parada. Aqui não tem caô. Picada, picada, picada. Oh, oh, oh. Diz Alice Juninho é quem comanda esse show. Nandinho é pegada, meu amor. Oh, oh, oh. Gisele, se Juninho é quem comanda esse show. Oh, oh, oh. Wesley e Nandinho é pegada, meu amor. Equipe Barão Vermelho e Viper Sound. A qualidade em som automotivo. Amigos inventando assuntos pra me elogiar. Para de se preocupar com os meus problemas. Sua vida é corrida, eu tenho que cuidar. Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar. Isso. me elogiar. Para de se preocupar com os meus problemas. Sua vida é corrida, tenho que cuidar. Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar. Vai começar a sacanagem. Alô, Sandro! Bota a carreta, Mega Meteoro, pra sabugar geral! Agora a mega tropa vai atirar com bum bum. Bum bum bum bum bum bum bum. Mega príncipe negão. Bum bum bum bum bum bum. Mega príncipe negão. Agora a mega tropa vai atirar com bum bum. Príncipe negro tá chegando, bagulho doido. É as princesas alequinas, só que doido. DJ Edilson e Edilson tá tocando. Jean Paul e Wanderson bem agitando. DJ Nana também bebida à vontade. Apague a luz, atira com bum bum. Vai começar a sacanagem. Bum bum bum bum bum bum. Não é do príncipe negro. Bum bum bum bum bum bum. Novinha que eu vou te pegar, vai ser só rajada, guitarra, tá. Te pego daqui, te pego de lá, apaga essa luz que eu vou te ensinar. Sentando no colo bem devagarinho, empina essa bunda bem gostosinho. Agora a mega tropa vai atirar com bum bum. Bum bum bum bum bum bum bum. Mega príncipe negão. Bum bum bum bum bum bum. Mega príncipe negão. Empina essa bunda bem gostosinho, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Platinado. MC Dourado. Chegando bagulho doido. É as princesas alequinas, rock doido. DJ Edilson e Edilson tá tocando. Jean Paul e Wanderson vem agitando. DJ Nana também bebida à vontade. Apague a luz, atira com bum bum. Vai começar a sacanagem. Bum bum bum bum bum bum. É o mega príncipe negro. Bum bum bum bum bum bum bum. Bum bum bum bum bum bum. Agora a mega tropa vai atirar com. Cuidado novinha que eu vou te pegar, vai ser só rajada, guitarra, tá. Te pego daqui, te pego de lá, apaga essa luz que eu vou te ensinar. Sentando no colo bem devagarinho, empina essa bunda bem gostosinho. Agora a mega tropa vai atirar com bum bum. Bum bum bum bum bum bum bum. Mega príncipe negão. Bum bum bum bum bum bum. Mega príncipe negão. Empina essa bunda bem gostosinho, vai, vai, vai, vai, vai. Carreta Meteoro, o impacto do som. Olha a dentada, olha a dentada, dentada, dentada. Eita novinha danada, eita novinha danada. Rebola que eu dou uma dentada danada, rebola que eu dou uma mordida privada. Olha a dentada, olha a dentada, olha a dentada, dentada, dentada. Eita. Patrese, Marlo, Beat, Cido e Neto é só patrão. E traz Xandão, hoje deu bom. E tá chegando o crocodilo pro alto, levanta a mão. E traz Xandão, hoje deu bom. E tá chegando o crocodilo pro alto, levanta a mão. Eita novinha danada, eita novinha danada. Rebola que eu dou uma dentada danada. Rebola que eu dou uma mordida privada. Olha a dentada, olha a dentada, olha a dentada, dentada, dentada. Eita novinha danada. Eita novinha danada. Rebola que eu dou uma dentada danada. Rebola que eu dou uma mordida pegada. Olha a dentada, olha a dentada, olha a dentada, dentada, dentada. Joy Benassi. Eita, eita, eita. Pressão, patrese mar no beat, se do neto é só quatrão e traz Xandão. Hoje deu bom, e tá chegando o crocodilo pro alto, levanta a mão e traz Xandão. Hoje deu bom, e tá chegando o crocodilo pro alto, levanta. Arrepia, minha mega meteoro, manda ver! Get to hear me now, all the feelings will fade away. If you get to hear me now. DJ Marcos Cauê, produzindo o que você gosta de ouvir. Get to hear me now, all the feelings will fade away. If you get to hear me now, if you get to hear me now, if you get to hear me now. TecFix, assistência técnica. Lastrana, rodas e pneus. Carreta Mega Meteoro, o pancadão automotivo de Belém do Pará. Olha, precisamos se acertar. É só briga, intriga, ciúme, esse papo não vai colar. Poxa, tem que ser assim. Você sabe que eu te amo, que eu morro todo dia, vem cuidar de mim. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Estou

Edição e mixagens DJ Mariano. DJ Mariano, o showman do som automotivo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, meu Deus, por mais este sonho realizado.